61, táxi autorizado via Patiuno Lima. Na Lima chama Torre, 1-8-612. Patiuno Lima, considera Torre, 1-8-612, obrigado. Obrigado também. Oficial, tem uma passa seguida do tráfego da Oxanera, Patiuno Lima, na Lima Torre, 1-8-612. Tem como agilizar a aproximação para o 7? Uniforme Serra Eco Hotel Veracruz autorizado no meu pé. Decola da 17, primeira curva à direita no Axé, controle 1-9-3-5. Vai acionar 0-1-1-7. Azul 4-2-9-8, desço para emitir voo 060, informa o procedimento NDB da pista 1-7, prossiga na chegada Mari. Chegada Mari, autorizada de direção nível 060, o NDB da 1-7, da pista 1-7. Mostra 1-4, está livre, chama o taxista. Estou no ônibus, na Lima, da 35, pronto. Oxanê 6211, autorizado o ingresso na pista, reporta alinhado e pronto na cabeceira 35, tem um tráfego pousando na 1-7, mas é um helicóptero, ele leva já no pátio 4. E não há problema, reporta alinhado pronto, 62, é bom. Negativo, azul 4-2-8. Mike Bravo uniforme, confirma o POB. Céu até o eco, mantém a escuta. Alô, Salvador, o trip 5345 na remota 12 para posicionamento. Gente, trip 5345 na remota no 2 é o número 1 para iniciar no setor. O senhor, após a decolagem, está restrito 2 mil pés até 15ª milha. O 5345 ciente, confirma, está autorizado o feedback? Negativo. É o número 1 no setor, vai iniciar, vai aguardar. O senhor pode acionar na posição para posterior pushback. Ok, aguarda a sua autorização para o push 534. Gente, a linha decola, restrita 2000, até o 9 dias, mantendo o perfil da Dael, formando a direita após 62, o 9. Chamado, ponto, espera 35, pronto. Confirma o último que chamou a torre. Passando o terra até o papá, no ponto de espera da pista 35, pronto. 3 mil pés, Sinegal 1096, autorizado procedimento da pista 1-7. Correção. Terra, hotel papá está restrito após a decolagem, 2 mil pés até a 15ª milha, o Serra, hotel papá. Barra restrita 2 mil pés até a 15ª milha. 2-6, reporte no bloqueio iniciando afastamento. Bloqueio iniciando afastamento, reporta da OXS 5826. Mantenha a posição, tenho 2-3 tráfegos para decolar na pista 1-7. Pessoal, desculpa, poderia confirmar o vento 345? Parece que a Avianca decolou da 35, hein? Afirmativo, os tráficos estão pedindo para decolar da 35, vento está 1-1-0 graus com 0,7 nós. Qual a alternativa? Salvador. Afirmativo. o passageiro 2223 vai taxiar via Lima, Mike, Quebec. A Quebec Torre 1-8 meia dúzia, altímetro 0 no meio. Eu tô ciente, o senhor vai decolar 35. A questão é que só tem uma via para pouso e decolagem. O senhor vai ter que ingressar e taxiar via pista para o tráfego que está na final poder pousar e livrar a pista para não interferir e não ter uma via só. Ah, sim. Então, Lima, Mike, e na Quebec vai chamar 2-2-2-2-2. Na Mike, faça o giro e aguarde para reingressar na pista novamente, ok? Positivo, fazendo o giro. É, para reingresso aqui novamente. Ok, ingresso à sua esquerda, vai na Mike em frente e posterior Quebec, lá no ponto médio. Temos aeronave para pousar na pista 17, que é Boeing 737, e vai necessitar taxar até o pátio 1, ok? Ingresse na Mike à sua esquerda e prossiga até a Quebec. Ingressamos na Mike, podemos virar aqui na Mike para reingresso aqui. Trip 5345, para informação, o senhor vai aguardar para o push. Eu tenho dois tráfegos no ponto de espera e tenho mais um pouso, eu não vou ter por onde taxiar. Então mantenha a posição e eu aguardo para o push. Pois não, 5-3 no meio. 5-3 tá. Romeu, para a Torre Salvador, prossiga. Tá, no farol está bom para a RSA. Excelente, o seu destino é o pátio 4, confere. É, nada mata. Gente, mantenha sobre o farol de Itapuã aguardado. Nós temos pouso na cabeceira 17. Aguarde para aproximar e pousar naquela pista. Eu teria condições de prosseguir para a Bata sem interferir com o 17? Confirme. Desculpa, senhora. Prosseguir para onde? Tem condições de prosseguir lá para o hangar da Bata, direto para aquele pátio, sem interferir com a aproximação e pouso na pista 17? Afirmativo. Ah, ok, então. Prosseguindo então para a Bata. Acuse no solo, o vento é de 90 graus com meia dúzia nós, Mike Juliette Romeu. Está presente, vai prosseguir por H da Bata, que eu estou na estação do Rogério Romeu. No ativo 1408, chama para pushback acionamento. Vento 080 graus com 079. Iniciar e prosseguir da interseção da pista no 7, Serra Eco Hotel. Azul 4298, reporte no bloqueio iniciando órbita. Gente, Azul 4298. Doutora, Chanel 6225. Siga. 340 para Brasília. Eu tenho 320, agora a coordenação do 34. Pode ser no 32. 6225, Brasília autorizado 320, via Peruísque 10. Decolar da pista 17, primeira curva à esquerda, na saída, Momo. Após a decolagem, está restrito 1.000 pés até, corrigindo, está restrito 2.000 pés até a 15ª milha. Controle 19935, transponder 5443. 320 Salvador, pelo uniforme Whisky 10, decola da 17, curva na esquerda, Momo até 2.000, na pena 2.000 até 10 milhas, 5443, 109.35. É, 2.000 pés até 15 milhas, 195 milhas. 15 milhas, 2.000 pés até 15 milhas. 6225, está correto, chama o puxa sanado. Chamará. O trip 5345, só para informação, tinha mais um... 4 minutos, uma visual com o campo WebJet 5826. WebJet 5826, chame torre número 8 decimal 6. 18 decimal 6, boato, bom dia. Salve Salvador, bom dia. WebJet 5826, sinal baixar travado visual. 5826, bom dia. Continue na aproximação, pista 17, uma centena com 8 nós, Web 5826. Prosseguindo, WebJet 5826. Pode falar na posição. 5345 não tem interesse em acionar, aguarda a autorização para puxar. Sim. Livre de pouso para objeto 5826. Livre, na pistola 790 graus com 89, 5826. Livre de pouso na 197, objeto 5826. Como é que o Juliette Romeu já solou? Siga guardando 07. Mantenha-se condições visuais a 500 pés. Reporte no farol de Capuã. Guardião 07. Iniciando a espera, nível 050, azul 42, nós temos. Sente, azul 42 mais 8. Você na NA2, 1-1, chame Recife no 25, decimal 1, 1-33, decimal 25. 25, 1-33, 25, 2, 9. Liso na medida possível. Isso mesmo, 35. Web 5826, seu solo 52, libere pista esquerda, chame solo em 1219. Esquerda, solo 219, é 5826. Salve Salvador, bom dia, 5826, livrou. WebJet 5826 ingressa no Pátio 1 no portão 04. Pátio 1 no portão 04. Confirmando 4208, te chamou? 4208 é o número 1 para iniciar no setor. Já tem um trapo agora da Oceanair que vai iniciar no portão 01. Mantenha a posição aguarde. Serra Hotel Papá tem decolagem autorizada da pista 35, ainda permanece a restrição de 2 mil até a 15ª milha, o vento uma centena com 8 nós, Serra Hotel Papá. Da restrição, 2 mil. Mostra no 3, está livre, se tiver cancelamento, chama a taxa. Livre, puxa, estou na 345, chão. Gente, Sam, estou rindo muito desse mal meio, guardião 07. Boa noite, meia. Estou em Salvador, guardião 07. Guardião 07, direto para o Graer, guardião 07. A intenção é abaixar e autorizar a aproximar a 35, livrando em seguida a esquerda. Reporte no farol de Itapuã. 5-0171. Afirmativa, sul 04298. Ok, obrigado. Semberafo 02 a bordo, estacionamento de táxi, torre 198, meia dúzia. Serra Hotel Papá decolou 55, chame controle, frequência 11935, Serra Hotel Papá. 1935 Papá. É controle 1935, aciona 0151. O pátio 5, Abaeté. Restrito 2000 pés até 15 milhas, saída Botar. Restrito 2000 pés até liberação por esse controle, 15ª milha. Tá agilizando, chama lá na curta. Eu tento aproximar direto para o... já para Taxway, para interferir o mínimo possível na 17. Afirmativo, informe no solo na Taxway Papá, 1 com 8 nós, guardião 07. 7. Afirmativo, 4-2 vai aguardar. Agora não, aguarde que tem uma sequência grande para decolar da pista 17 de November Alpha. Tem 2 mil pés e a Hotel Papá. Passaria do 2223, é a torre. Só aceitaria decolada 17, é a pista no 7, para sair com curva direita fazendo a árvore elefa. Devido à performance, então, se a gente mantenha, porque tem um tráfego no bloqueio que vai fazer a aproximação para 35, então mantenha a posição. Suba para nível 090 na proa de Paulo Afonso. Ok, subindo para o 90 na proa de Afonso. 35345, táxi autorizado, Lima Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre 1862, altímetro 1097. Lima Mike e Quebec. Na Quebec, chama a torre 26 e o altímetro 1097. Tá. Até 17, o vento é de 1 com 8 nós, Serra Ecotel. Aguarde para acionamento, Mike Bravo informe. Sossegando. É um tráfego que está na vertical, é uma aeronave da Azul que vai pousar na pista 17, pistão 7, ok? Paulo, muito bom dia, 352-1, frente da Mike, autorização para a vitória da Conquista, 2-0-0. Trifum 221, vitória da Conquista autorizada, 200, decola da 197, primeira curva direita na árvore, transição elétrica, controle 11935, aciona 5451. Autorizado 200 para Conquista, decola da 197, saída árvore, 119 do 1 no controle, 541 transição 5221. Trip 5221 em árvore, transição Elefa, controle 11935. 119, transição Elefa, 5221. Tem, chama para estacionar. Estacionamento 225, estou pronto para o tanque, com 95 POB, alterna Goiânia, 2 horas 55. Terra, Ecotel, mantenha sem condições visuais no corredor até. Reporte no farol da Barra. Reportará farol da Barra, Terra, Ecotel. Fica o número 3, ajustando 097, quando na Quebec, chama a torre 1-1-8-6. Em Mamãe, Quebec, on espera, torre 18 do meio. Confia. Azul 4208. 03, agora tem o tráfego da Avianca taxiando, tá livrando a retaguarda, chama autorizado para o chefe de acionamento, chama táxi. No 7. 2000, 10 no 7, o ajuste, chance 4298, iniciando. Avião 07, passe 4. Ciente, frequência livre. Pegar. Nada. Guarde, Mike Bravo Uniforme. William November Alpha, livre acionando Pad 4, chama pronto para o táxi. O Mike Bravo Uniforme está autorizado, o táxi vai manter posição na táxi Papá, aguardando para o ingresso. November Alpha copiou autorização de acionamento. Livre acionamento, chama pronto para o táxi no FAT 4, Índia November Alpha. O azul 4208, aguarde só um instantinho para o táxi aqui. Torre, o Xamé 6225. 6225, ingresse na Mike e reporte como número 3 no ponto de espera da Quebec. Reportar Paraná, Papo, com o número 3, 6, 2, 5. Táxi, temos 309 já em ponto de espera aqui da 17 para ingresso na pista. Está um pouquinho congestionado aqui e temos um traço da companhia para pousar agora e vai livrar a pista 17 prosseguindo para o gate 8. A sua previsão para início de táxi em mais 3 minutos, ok? Azul 4298, chame Torre Rio Noite, decimal meio. 18-6-4-2-4-2. Um Embraer da Azul na final da 17. De 5 milhas da WC 17. Final pré-checado, 4298. Azul 4298, ciente, tem livre pouso na pista 17, o vento 1-0-0 graus com 7 nós. Pouso autorizado na 17, Azul 4298. Zero oito, táxi até o través do portão meia dúzia. Táxi até o través do meia dúzia. Batalha no Serra, tal papai, informe estimado de pouso. Estimado de pouso ao 1305. 1305, Serra, tal papai. O Alfa Vitor Juliet segue como número 2 atrás do Índia November Alfa, reporta no ponto de espera da Oscar. Passarelo 2223 na escuta. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 35, passarelo 2223. Entre frequência livre para coordenação, Serra Eco Hotel. 4298 no solo 08, libera a esquerda na Lima e chama o solo 121 decimal 9. 2-9-4-2-9-8. Olá, 4298, táxi pela Lima e o gate ao 08. Gate 8-4-2-9-8. Ok, o azul 4208, no, através do portão 612, fique atento.